Bom, gente, boa noite. O povo deve estar chegando, né? O restante deve estar vindo de Petrópolis também na chuva. Mas eu queria apresentar aqui o Pedro e o Tobias. Vamos chegar, gente. Vamos chegar. Boa noite, galera. Meu nome é Tobias Marcon. Eu sou diretor de criação da Nova Estúdio, uma agência de publicidade que fica lá em Itaipava, em Petrópolis. Não sei se vocês já ouviram falar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu vim aqui também discutir um pouco de comunicação com vocês, né? A conversar, falar sobre as novas tendências, falar sobre uma comunicação pós-digital, que é algo que tem vindo muito forte e é um campo que a gente está explorando, ou seja, todo mundo que trabalha com comunicação ainda não sabe realmente qual vai ser a realidade disso daqui para frente. Então, eu acho que é um assunto interessante. A gente vai ter dois momentos aqui, tá? A gente vai ter o primeiro momento que a gente vai falar um pouquinho da nossa história, rapidamente, para não ficar chato. Depois, se vocês quiserem curtir mais, entrem, né, na nossa página, no Face e tal. E o segundo momento que a gente vai falar sobre essa comunicação que eu gosto de chamar de pós-digital, que não é uma comunicação digital, é o que virá depois disso. Tá? Eu trouxe comigo o meu diretor de atendimento, meu sócio também na agência, Pedro Salgado. Tá? Ele já vai apresentar um pouco mais para vocês. Eu só queria contar que eu sou da primeira turma de publicidade da Estácio de Petrópolis. Então, eu sou formado lá, sou cria da casa. Eu fui trabalhar no Rio, fui estagiar em agências grandes no Rio e voltei para a Serra, porque eu amo a Serra, na verdade. É uma qualidade de vida para mim, tá em primeiro lugar. E resolvi montar uma agência que era meia sala, dividido com um amigo meu que era arquiteto, né? E, enfim, isso faz 8 anos, e hoje a gente já tem uma história bacana para contar dentro da região, enfim, atendendo vários tipos de clientes, alguns conhecidos, a gente atende Visa, a gente atendeu Vivo, atendeu Boêmia, a Ambev, atendemos lá em Petrópolis muita coisa, o Convention Bureau, o Museu Imperial já fez trabalhos com a gente, prefeitura, enfim, uma série de cases que a gente vai mostrar algumas coisas aqui rápido para não ser cansativo e para entrar na segunda parte da palestra, que é a comunicação, beleza? Obrigado a presença de vocês, desculpa a demora, realmente a estradinha, a gente acha que a Serra é tudo perto, Teresópolis é perto, Friburgo não é perto, tá, gente? Chegar em Teresópolis é uma coisa, chegar aqui a gente achou que ia chegar tranquilo, mas demoramos um pouquinho, mas desculpa aí, tá? Obrigado pela presença. Boa noite, galera. Como o Tobias falou, meu nome é Pedro, trabalho na parte de atendimento. E assim, importante, né? Quem aqui faz publicidade, quem está fazendo jornalismo? Publicidade, levanta a mão, vai. Maioria. Está bem dividido, mas é a maioria. E de publicidade, quem quer ser criação? Só você? É sério? Cara, eu não acredito. Eu vou vir pra cá, cara. É sério, é só ela que é de criação. Porque normalmente você chega na faculdade e você pergunta assim, quem quer ser de criação? É a maioria, né? Assim. Aí lá no quinto período você acha um cara que não levava jeito, ele tá indo pra atendimento, um, dois, assim, você fala, pô, todo mundo no último período. Chegou lá, né? Chegou nessa fase. Quem é atendimento? Aumentou. Quem é social media? Quem é mídia? Tem uma galera que não é nada, gente. Não levantou a mão. Eu não entendi, assim. Faltou. Estou esquecendo de algum setor. Produção gráfica. Quem é do... Trabalho no mercado. Quem trabalha já... Ah, boa. Estagiário. Mas é estagiário já em alguma área, né? Alguém trabalha... ou ele está só varrendo a agência, né? Também. Tem essa opção. Não... Quem varre a agência aí? Alguém, não? Acho que isso é bom. Enfim. Não, legal. Legal, o atendimento é difícil ver. Normalmente eu vejo a galera de criação forte. Eu, na verdade, o Tobias não é só meu sócio, ele é meu irmão. E assim, então eu tive a oportunidade de antes entrar na faculdade e estagiar e fazer o cafezinho da agência. E aí, na época ele tinha até outra sócia, e a gente começou, eu comecei pela área de criação. E sou apaixonado por criação, adoro isso. Mas tinha esse lado de gostar de falar pra cacete, falo muito mesmo. E aí falei, cara, acho que eu sou mais do lado do atendimento, vamos tentar um dia fechar alguma coisa, você é criação, eu sou atendimento, dá pra tentar ter alguma coisa. E aí fiquei um tempo na criação, foi legal, deu um puta know-how pra, pô, saber como é que é quem aí é atendimento tem que ter isso, saber de fechamento de arquivo, saber ter inspiração de fonte, de layout, de, enfim, saber o que você está falando com o teu cliente. Depois, passei um tempo pela mídia, também ajuda a quando você está batendo papo com o cliente, você saber de preço, você é a cara da agência no cliente. Então, você tem que realmente saber representar toda a tua equipe. Saber representar a tua boa criação, a tua boa mídia, o teu bom social media, a tua boa produção gráfica. Você é a cara dele. Pro cliente, eu canso de receber elogios do cliente por uma peça que foi ele que fez. Otário. Mas assim, eu ganho. Enfim, o cara fala, pô Pedro, você mandou benzão. Não mandei, foi ele que fez tudo. Mas então a gente tem que ter esse know-how. Enfim, e aí a Nova Estúdio foi fundada lá em Itaipava. E bem legal, ela veio numa safra onde a gente tinha grandes agências, mas todas muito antigas, eram agências que já estavam há muito tempo no mercado, já estavam lá há 20 anos, e assim, não se atualizaram, né? Na verdade, estava faltando uma pegada nova no mercado, estava faltando alguém que viesse com uma nova proposta, e assim, também não tinha como ter isso, afinal de contas não tinha uma faculdade de comunicação, e aí o Tobias fez essa faculdade e resolveu fundar a Nova Estúdio, que o nome dela já diz qual era o conceito dele. Ele queria trazer essa inovação para a cidade, essa inovação em comunicação, tá? Nova Estúdio, ela foi fundada em fevereiro de 2005. Enfim, hoje, daquela meia salinha que ele falou, que na verdade ele não conta, mas não começou numa meia sala. Minha mãe, ela tinha um restaurante, o Tobias trabalhava num computador em cima do restaurante, tá? Ficava lá virando noite. Mas enfim, hoje em dia a gente já tem duas salas, a coisa já melhorou, tem uma equipe bem estruturada, bem setorizada, enfim, como uma agência de publicidade deve ser. Tá? E a gente fala muito na agência que, na verdade, hoje em dia está na moda essa coisa. Eu estou me sentindo muito cantor com isso aqui, cara. Tá estranho, peraí, deixa eu ficar em pé. Não, eu sou muito desafinado. Mas, enfim, está muito na moda essa coisa de comunicação 360, on, in, enfim. Fala um monte de coisa, a gente não. A gente é uma empresa de comunicação pensada, né? E o que é isso? A gente gosta de pensar antes de fazer, né? Quando um cliente bate lá e ele me pede um anúncio. Peraí, é um anúncio que vai resolver o teu problema? Vamos pensar? Vamos sentar? Você está me contratando para fazer isso. Senão você podia pegar alguém que mexe bem em Photoshop e ia fazer isso para você. Você chega, você pede, você fala, olha, eu quero aqui vermelho, aumenta logo, né? Bota essa fonte aqui, bota um splash, dá mais destaque nisso, e olha só, está aqui o teu anúncio. Se você está me contratando, é porque você julga que eu posso te ajudar em alguma coisa. Então vamos te ajudar? Vamos parar? Vamos pensar? Será que é um anúncio? Site, cara, o que tem de cliente meu agora que pede Facebook, site? Falo, cara, você quer um Facebook pra quê? Ah, meu concorrente tem, cara. Vai fazer o quê? Você quer like? Like a gente tem, eu vou fazer propaganda e você vai ter um monte de like. Então a gente bate muito nessa onda da Nova Estúdio ser comunicação pensada. A gente pensa antes de fazer. Né? Você quer apresentar as marcas? Bom, eu vou passar rápido pra gente já entrar no bate-papo. É um pouco do trabalho, acho legal a gente mostrar, né? Pra, senão fala não, e tudo. Então, assim, a gente faz design também, então temos algumas marcas. Marca do Nucrepe, né? Que é um bar conhecido lá de Itaipava e tal. Nós temos a marca do Dom Bistrô. Dom Bistrô, na verdade, todo o conceito do Dom Bistrô, desde a decoração, os cardápios. A gente vai passar um vídeo que a gente fez agora pra eles, que ficou bem legal. Então, foi feito pela gente. Esquadra, uma marca de roupas. Royale, é um pool de hotelaria, que é de Três Rios agora. Uma coisa mais assim. O Festival de Jazz and Blues, a gente reestilizou a marca esse ano. Realmente o vermelho não está pegando mesmo, não. Ele tem um vermelho, tem um neon maneiro ali e tal. Mas, enfim. Um dia a gente vê. O Barcana, que é um bar bacana. E o personagem a gente criou. E assim, o legal, a única coisa que eu posso falar de uma marca é você construir uma vida para essa marca, construir um personagem, construir algo que perdure. E esse personagem, ele tem uma personalidade. Então ele se comunica pelo Facebook, ele tem todo um... Ele é meio cafajeste, assim, ele é meio Nelson Rodrigues e tal. E ele dá dicas de cantadas e tal. Então ele é um personagem, é uma marca viva. Isso é legal, assim. Essa aqui é uma loja de roupa feminina, Joaquina. É mais frufru, assim, e tal. E essa marca que a gente tem muito orgulho, que é a marca da cidade de Petrópolis. A gente que criou. e é o selo utilizado por todas as entidades, inclusive a prefeitura e todas as entidades de turismo e hotelaria. E, enfim, foi um trabalho bem legal, porque antes disso, cada prefeitura usava uma marca. E quando virava virava a prefeitura, eles mudavam a marca e sempre com ciúmes do antigo, né? Era uma coisa muito política e isso não trazia nenhum benefício para a cidade. E foi até um projeto nosso unificar isso, fazer uma marca atemporal que realmente represente o que é a cidade, que é a história, a natureza e muito mais, enfim, e desvincular isso de políticas, né? E que pudesse ser usada como Santa Catarina tem, como Bonito, parece que faz muito bem. Tem algumas cidades fazem isso muito bem. E a gente está tentando fazer isso com a nossa querida cidade. Temos outras campanhas aqui. Realmente o vermelho está ruim. O Petrópolis Gourmet, que é um evento forte de gastronomia lá de Petrópolis. Tem muito vermelho nesse aí. Esse era o tema da Itália. Isso é uma campanha para uma academia de ginástica, onde o conceito dela é ser a academia mais completa que tem lá. Então a gente brincou um pouco aí com Ventruviano aí do Da Vinci. Colégio Alaor, né, o Bolsão, Garanto Sua Vaga, são alunos de lá, tal, são campanhas. Essa campanha é engraçada. Alguém conhece Tombatá? Uma casa noturna que tem lá? Isso foi feito dentro do banheiro feminino e dentro do banheiro masculino, para academia. Então, você pensa que você está vendo isso dentro de um banheiro feminino, só as mulheres estavam vendo. Então, uma amiga conhecia um cara. Uma amiga conhecia um gato. Malhando, a amiga conhecia o Christian Grey. Isso foi um pouco... Foi no começo do ano, onde o Christian Grey estava bombando, né? E lá, o que você pode chegar, né? O que você precisa para aumentar suas chances. Foi interessante. Campanha para Litoral Verde, que é a maior operadora de resorts do Brasil, é nosso cliente, e a gente fez uma temática toda de agosto, então tinha esse negócio de uma parte de gastronomia misturada e tal. O shopping lá da região, Estação Itaipava, é nosso cliente. Esse aqui é muito vermelho. Vocês não têm noção do que isso é vermelho. Vê aqui na tela, enfim. O Jazz and Blues também, que é um evento bacana lá de jazz e tal. Isso aqui era uma campanha também para Litoral Verde, que era as viagens de última hora, tá? Ele tinha um pacote promocionais para aquelas viagens de último momento, por isso tem esse layout. Essa é uma peça que eu particularmente gosto muito, que ela é muito simples e muito conceitual, que é de um spa, o primeiro spa da América Latina, e ela, assim, de uma maneira muito enxuta, consegue passar o conceito do spa. E aí depois a gente foi para uma segunda peça, que é o maiô e o biquíni. Então, algumas partes impressas que a gente trabalha, Feranda, vocês conhecem, né? Uma marca feminina um pouco mais conhecida. Então a gente faz todos os catálogos, a parte de internet, enfim, para eles. A Boêmia, lá, principalmente o museu, né, que é o tour interativo da Boêmia, a cervejaria Boêmia. Alguém já foi lá? Já fez a visita? É muito maneiro, né? Eu demorei para fazer a visita, eu moro lá, mas eu demorei um tempão. Eu só fiz porque ele virou meu cliente, eu fui obrigado a fazer. E quando eu cheguei lá, assim, tomei um susto, realmente. O troço é Disney, né, cara? Tecnologia é... Assim, você não acredita, você fala, pô, na minha cidade tem isso, sério? O negócio, assim, é muito legal, gente. Vale a pena. É nível Orlando, assim, tranquilo. Dá para ir lá. É uma parada muito maneira. Muito maneira mesmo. Catálogo de roupa esportiva, é uma marca forte lá, Brasiline, ela trabalha para o Brasil inteiro, faz as camisas do Flamengo, de outros times também. O Flamengo e do resto também. Então, esse é um catálogo para a Copa agora, estão lançando uma coleção. Eu acho que faz também. Eu acho que faz. Pelo que eu vi, faz. Isso que eu trouxe até assim, materiais, até um jogo americano. A gente faz desde um filme, um jogo americano. Esse é um jogo americano do vagão. Eu trouxe, eu sei que é mais próximo de vocês, de repente. E é um jogo americano legal, que a gente criou uma interação com ele. Então a gente tem um porta-foto e a gente já localizou várias fotos tiradas no Instagram com esse jogo. E ali tem uma brincadeira com QR Code, que você vai procurando a sobremesa. No final é para vender mais sobremesa, mas... Ele te dava qual é a sobremesa que combina. Obrigado. Melhorou, né? Ele te dava qual é a sobremesa que combina com você. Então, assim, ir num restaurante pra comer, todo mundo vai. Né? Ou pra beber, beleza, também gosto. Mas, assim, teoricamente a gente vai pra comer. A sobremesa, não necessariamente o cara vai comprar. Então, é uma brincadeira que a gente já faz ali, com QR Code, usando a tecnologia atual, trazendo isso, né, pra comunicação. Porra, até então o QR Code era só uma coisinha que ficava no cantinho pro cara pegar o cartão de visita. Não, vamos fazer isso funcionar? Então era um jogo, o cara ia responder na enquete, no final ele saía a sobremesa que tinha mais a ver com ele, né? E a mesma coisa, o porta-copo era uma brincadeira. A mídia social tem muito essa coisa do status, né? Isso é muito forte, apesar de certa forma ficar um pouco subentendida. Ninguém fala que quer aparecer no Facebook, mas de certa forma todo mundo quer, senão nem teria o Facebook, né? Então você quer estar bem no Facebook, você quer estar bem no Instagram, você quer estar bem em tudo isso. E aí você é o vagão te ajudando a tirar onda com os seus amigos com o chopp. Ele tem até o lugar onde você vai botar o chopp, vai ficar melhor posicionado, e você posta a foto no chopp com o jogo americano ali, todo vintagezinho, que está na moda, e aí você posta isso, bota a hashtag do vagão, depois o vagão também posta no dele, enfim, tem uma brincadeira toda aí. Mas enfim, é usando isso. Tem que tocar aqui. E eu vou mostrar um vídeo que a gente produziu para esse Dom Bistrô. O Dom Bistrô é um bistrô lá de Itaipava, que é praticamente uma adega junto com um restaurante, né? Um pequeno restaurante. E é um vídeo que a gente fez esse ano. E que é isso aí, a gente faz desde um vídeo institucional até um jogo americano, entendeu? Parceria com a Enigma, que é a nossa amiga. Lembra que tem vermelho, né? Ele tem vermelho, né? Uma pena que as imagens, assim... Bom, então, vamos continuar lá, onde a gente estava. Não lembro mais. Mas aí, né? Enfim. Então, é isso. Bom, isso é um pouco do nosso trabalho. Se quiserem conhecer mais, entrem lá, curtam a nossa página no Face. Pô, quanto mais gente, mais legal. Principalmente pessoas aqui. Também quiser mandar um currículo, quem for, quem tiver afim também de ir lá para Itaipava, pode mandar para lá, hein? É isso. E aí agora vamos pro nosso bate-papo, que é a comunicação pós-digital, né? Esse nome assim, meio apocalíptico assim, é porque todo mundo fala muito em comunicação digital hoje em dia, né? Tá na moda, né? Todo mundo é digital. Ah, eu sou, que nem ele falou, eu sou 360, eu sou... above the line, below the line, não sei. Tudo isso é muito legal, assim, mas e aí? O que vai acontecer? E daí? Daqui pra frente? Como é que é? Quem levanta a mão aqui, quem fica mais tempo olhando pra tela do seu celular do que pra sua TV? Mais da metade, né? Isso é um fenômeno mundial. Queria dizer pra vocês, assim, que no mundo inteiro isso acontece, né? Então, hoje em dia, a tela do celular, você fica mais tempo olhando para aquela tela. E o pessoal levantou meio assim, como, não, mas é muito mais tempo, né? Eu tenho uma menina que trabalha pra mim que ela tem algum problema. Ela fica 23 horas e 45 minutos olhando pro celular. Assim, ó, é meio doente. Eu quase atropelei uma menina aqui em Friburgo agora, que ela tava atravessando a rua olhando pro celular. E é fato, né? A gente faz isso. Então, o que que... É, pode ter sido ela. Ela meio loura. Era meio loura. Eu tudo. Mas, enfim. É, então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque, na verdade, não existe uma resposta concreta. Ninguém tem essa resposta. Se alguém disser, chegou aqui e falou, ah, eu sei o que vai acontecer, só se ele ler carta, enfim. Mas não existe uma resposta concreta. Mas a gente consegue ter uma pequena previsão e tentar entender o que está acontecendo. Isso dá para a gente entender, né? Agora, para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem que entender o que aconteceu. Porque a gente consegue entender o que está acontecendo. E aí a gente tem que entender como é o começo da comunicação. Principalmente a comunicação profissional, né? Então a gente tem o começo... Eu vou falar, eu coloquei um news ali, mas é como se fosse uma propaganda impressa, né? A publicidade, ela começa... Bom, aí onde começa a propaganda é toda uma história, né? Se foi a Igreja Católica que inventou isso, ou se foi... Né? Aí é uma discussão mais abrangente. Mas vamos falar da propaganda mais específica quando nós já tínhamos produtos sendo apresentados em forma de publicidade. E eram produtos normalmente apresentados de forma impressa, cartazes, né? Porque, na verdade, o nosso trabalho é mostrar algo para alguém, não é isso? Não é contar contar alguma coisa para alguém? Esse é o nosso trabalho, né? Mostrar um produto, de alguma forma, apresentar ele para alguém. Então, como é que era feito isso, né? Ele era feito impresso, por isso que eu botei esse jornalzinho aqui. E existia um fato muito importante, que o simples fato de ter uma novidade, o produto já era vendido por isso. De você ter um produto novo, já era o suficiente para você vender. Entendeu? Você informar para o cara que agora saiu um suco de um sabor novo, já era o suficiente. As pessoas queriam produtos, as pessoas estavam consumindo. Eram poucas novidades, né? Então, o simples fato de você lançar algo diferente... Ah, o tênis com um cadarço colorido, já era uma novidade. Isso já vendia. Então a estratégia era muito da novidade. E quem tinha a informação, quem conseguia passar essa novidade, vendia, né? Então você impactava uma série de pessoas, para algumas pessoas pensarem sobre aquilo, para uma pessoa comprar o produto, né? Isso aqui é como se fosse um funil que é conhecido, inclusive o Goebbels, que trabalhou para o Hitler, ele fez um estudo que se você impactasse, não sei quantas, eu não sei os números, mas não sei quantas milhões de pessoas, não sei quantas mil pessoas iam absorver aquilo, não sei quantas centenas de pessoas realmente iam acreditar naquilo, e não sei quantas dezenas iam realmente fazer o que você quer. Então ele tinha um estudo que quanto mais, era um estudo matemático, você impactava muita gente, alguém ia realmente fazer. E isso perdurou durante anos e anos e anos, né? Vide Rede Globo, né? O cara botava na novela da Globo e alguém ia comprar aquele troço, né? Entendeu? Então isso se chama funil. Logo depois disso, veio uma segunda era, que já tínhamos mídias eletrônicas, vamos dizer assim, o rádio, por exemplo, né? O rádio, ele tinha uma abrangência muito maior que um cartaz. Um cartaz, você colava um cartaz no bonde do Rio de Janeiro, você pegava as pessoas que andavam de bonde, né? O rádio, ele tinha uma abrangência muito maior. E os produtos mudaram também. Você tinha que levar a uma diferenciação. Você tinha que ter algo diferente para apresentar para o público. Então, a propaganda foi focada nisso. Em abranger grandes populações, né? Para poder aumentar o nosso funil aqui, né? Continuando com a mesma lógica do funil. E ter um produto diferente. Alguma coisa diferente. E aí começaram a lançar aquela... Né, Fanta laranja, Fanta uva, Fanta... Sempre trazendo novidade. Isso é usado até hoje, né? O cara tá sempre lançando um produto novo que, pô, eu nunca vi desodorante mudar tanto, né? Pô, daqui a pouco o cara tem cápsulas de não sei o que. Agora tem um que funciona de acordo com o teu movimento. Eu não acreditei nessa porra. Alguém acreditou nisso, cara? Que você passa o desodorante, se você se mover, ele funciona. Senão, não. Gente, é meio ridículo, né? Mas tem. Tem, pode ver. Gilé, Axe, não sei o que. Bom, então... Depois disso, nós temos a era da televisão, né? Que se abrange uma população quase inteira do Brasil, anos 80 principalmente, né? 90 também. Você pegava aí novela da Globo, você, tudo, 90% do Brasil você estava falando com ele, né? E para conseguir um funil cada vez mais parrudo ali, né? E veio a era do benefício. Começou o produto por si só, ele já não bastava, né? O público, ele quer mais, né? O que que eu ganho com isso, né? Aí veio aquela loucura, né? Você ganha estacionamento grátis. Não, você ganha 200 gramas a mais na batata. Pô, vou levar essa batata que é ruim, porque eu ganho 100 gramas. Pô, que isso, gente? Mas é isso que acontece, né? Até hoje você vê isso. É um produto oferecendo um benefício. Tem um que dá o estacionamento e mais 100 gramas. Pô, é um negócio meio louco, assim, né? Então você fica numa loucura nisso. E os meios de comunicação foram evoluindo. E interessante, quando passa de um meio para o outro, a propaganda ela tem que se adequar, né? E aí umas coisas engraçadas que acontecem. Quando surgiu a TV, os caras não sabiam fazer propaganda para a TV. Lógico, surgiu hoje, né? O cara chegou lá, falou, como é que eu vou fazer uma propaganda? As primeiras propagandas de televisão era um locutor falando, que nem no rádio. Ele falava, tome Coca-Cola. O cara aparecia, o cara, assim. Arrumava um cara. Aí começaram a achar que o cara era muito feio, porque o cara tinha uma voz bonita. No rádio, o cara mandava bem pra caramba, né? Aquela voz aveludada. Só que na TV ele não encaixava bem. Aí começaram a criar dublagem. Aí botava um cara bonito e a voz do outro. Era muito louco. E Coca-Cola, não sei o quê. E aí começaram a descobrir. Isso é muito interessante até ver no futebol. Futebol é a cara disso. Futebol, quando começaram as transmissões na televisão, os caras narravam igual rádio. E ficava meio ridículo, assim, porque, pô, tô vendo, né? Vai pela ponta direita. Não, eu sei que ele tá ali. E aí eles demoraram a achar o meio termo, porque tinha uma galera que depois começou a falar assim, Ronaldo, João. Era assim, só falava isso. Porque também não, né? Aí ficou, bom, aí veio o Galvão Bueno e realmente, né, piorou tudo. Mas, enfim, então, cada meio de comunicação novo, a gente demora um tempo a encontrar a melhor maneira de comunicar através dele, concordam? A mesma coisa aconteceu com a internet, né? Nos primórdios, né? Que a gente chama de internet web 1.0, tem esse nomezinho bacana. Quando surgiu a internet, ninguém sabia fazer propaganda para a internet. Eu nem trabalhava com isso, eu era moleque. Eu comecei lá nos primórdios da internet e tal, e via animais, assim, coisas, né? Bichos, curiosidades, assim, na internet. Mas, enfim... as propagandas pegava o modelo da TV e tentava reproduzir. Eu pegava o modelo da revista, né, e tentava botar. Aquele famoso banner, né, de internet, né, que ninguém gosta daquilo. Alguém gosta de banner de internet? Ninguém gosta do banner, né? Aí depois descobriram que podia animar o banner. Aí piorou, né? Não, dá pra animar. O banner dá pra animar. E aí descobriram que se passasse o mouse, o banner... Aí existe uma interação, né? Enfim, até hoje estamos descobrindo qual é a melhor forma de comunicação na internet, né? Isso é toda uma pesquisa e um uso mesmo, está dizendo. E hoje as formas mudaram muito, né? E a gente teve esse funil também na internet, né? Na web 1.0. O que é web 1.0? É a web que você tinha grandes portais que despejavam conteúdo para os seus clientes, né? Você tinha lá o Terra, o UOL, o Ball, né? O G1 é 1.0, né? Você tem um portal onde você despeja conteúdo, mas você não absorve. É que nem a TV, né? Você não interage com a televisão, né? Ela te passa o filme e você assiste, né? Você não tem um poder sobre aquilo, né? E logo em seguida descobriu-se que através da internet você conseguia a web 2.0, que é a interatividade, né? Descobriu que você conseguia responder ao estímulo que estavam... E aí começou a mudar muito, né? A propaganda começou a ser... A Amazon, acho que foi a primeira a trabalhar isso de uma forma muito poderosa, que é realmente entender o que você está pesquisando, qual é o teu perfil, qual é o teu caminho, né? E aí você fica até meio assustado, assim. Eu comprei um fogão, em 15 dias me ofereceram uma coifa. Eu falei, caraca, o cara sabe realmente, né? E isso acontece, né? Você quer saber da vida do cara, você entra no Amazon do cara, ou entra na Americana, você vai ver tudo que ele pesquisou tá ali, né? Você não aparece, por quê? Ele tem rastreamento, enfim, tem uma série de técnicas que envolvem até o teu costume de pesquisa lá. Enfim, e aí você começa a embaralhar todo aquele funil, porque agora já não importa mais. A mídia que você recebe é a que você recebe, e a que eu recebo é outra mídia, né? Já não é a mesma, já não é massificada. Você recebe, o cara que curte moto e não sei o que, ele vai receber uma propaganda específica para ele. O cara que curte outro tipo de esporte radical vai receber outro tipo de propaganda. Então você tem uma conectividade muito grande e, principalmente, o que importa mais não é o que a marca te diz, é o que o seu amigo te fala. Entendeu? Você está interagindo com seus amigos. E a rede social veio com isso, né? Quando entra a rede social, então, que é a era da experiência, que aí o marketing, o consumidor, ele não quer mais um produto, ele quer uma experiência, né? Ele não quer mais comprar uma camisa, ele quer sentir algo que ele não sentia antes, né? Ele quer se sentir mais bonito, ou ele quer se sentir mais descolado, ou ele quer se sentir mais ecológico. Porra, alguém ecológico, né? Aquele negócio de ecologia, porra, o cara gasta a mesma água, mas ele é ecológico, ele tá com a camisa de algodão não sei da onde, porra, o cara é descoladérrimo, né? Então, isso é uma experiência, é isso que o consumidor quer. E aí o mais interessante, cara, já não importa mais o veículo que você recebe, porque o veículo não é mais a TV ou a internet, mas é aí que é o pós-digital. O veículo é você. Você é o veículo. Você faz a propaganda. Entendeu? É estranho pensar isso, mas você passa a ser um veículo. Tá? Quando você está dentro de uma rede social e você compartilha alguma coisa que você curtiu, e o Facebook faz isso muito bem, né? Você paga para ele dizer que você compartilhou, você curtiu aquilo, você é o veículo. E aí quem está falando da marca não é a marca, é o seu amigo. É um cara que você admira, ou é o seu ídolo, né? Vamos dizer assim, né? Ou é o cara que é um cantor, ou é uma menina do Instagram, lá famosa, ou que qualquer que seja. Mas quem é o veículo agora não é mais o meio de comunicação, e sim o usuário, que representa para os outros amigos. E aí ocorre um fenômeno que, cara, que tem muitos anos, desde o começo da comunicação, que não ocorria, que é a inversão do funil. Né? Hoje você faz uma propaganda de alto impacto, de alto engajamento para uma pequena turma de pessoas que são trendsetters, né? Ou seja, são pessoas que realmente são influenciadoras, são betas, né? E essas pessoas influenciam uma maior número de pessoas que influenciam uma massa, entendeu? Então você começa a inverter isso, trabalhando de uma forma muito forte aqui em cima para a chegar a 1 milhão de pessoas lá embaixo. Então isso é um fenômeno, digamos assim, que veio com as redes sociais, é um fenômeno pós-digital. Botei até uns ícones aqui para ilustrar que isso só se dá pela interação social, que é, na verdade, nada mais, nada menos do que existia há milhões e milhões de anos atrás, que era o boca a boca. Só que o boca a boca era de família, né? Você ia lá na casa do cara, falava, pô, fulana, tem um salgadinho maravilhoso. Hoje não. Hoje isso pode ser exponencialmente muito maior, né? Você pode falar para pessoas do mundo inteiro, né? Hoje, quando, sei lá, o Luciano Huck posta um negócio no Twitter, não sei quantas milhões de pessoas. A gente fez um trabalho para aquela Bela, né? Ela tem 500 mil seguidores. Cara, isso é 500 mil de seguidores. Quer dizer, eu fiquei vendo. O Jornal Nacional tem 600, se eu não me engano. Eu falei, peraí, caraca, a mulher é o Jornal Nacional, cara, de gente. E ela tá falando pessoas que gostam dela. Tipo, eu nunca segui o William Bonner, né? O William Bonner, e ela diz, esse produto é legal. 500 mil pessoas ficam sabendo agora que esse produto é legal. Quer dizer, é muita gente, né? E o poder que essa mulher não sabe que tem, ela meio que sabe, mas não sabe realmente. É. Não, com a TV mesmo. É, com a TV. Com a TV. Bom, então nós temos essa lógica diferente, né? Alpha, beta, vocês já ouviram isso? Falar nisso? Alpha, beta e mainstream? Né? Nem todo mundo, né? Mas quem? O que é o alpha? O alpha é o cara que cria um conteúdo ou cria algo, né? Ele, vamos supor, vamos falar assim, sei lá, de cerveja. O alpha é aquele cara que é um nerd em cerveja, o cara entende tudo de cerveja, ele é um alfa, só que ele não é popular, ele é um cara que, sabe, entende muito, mas fica dentro da casa dele lá. E aí tem os betas, o beta é um amigo dele, que conhece todo mundo, entendeu? E ele conhece o alfa. Mas essa galera aqui não conhece o alfa, não. Mas ele conhece. Então o beta vai lá, pô, meu amigo, você quer... ele aprende um pouco lá da cerveja, né? Pô, é mesmo? Então a de trigo é o lance e tal. Pô, agora é stout, não sei o quê. Pô, legal. E ele divulga isso pro mainstream. Porque ele conhece todo mundo. Então as pessoas... veneram ele, né? Ele é um cara tal, não sei o quê. Então ele busca a informação de um lugar e divulga ela pro mainstream. Na verdade, a propaganda pós-digital, ela trabalha muito com beta, né? Com esse tipo de cara. Que é essa menina que eu tô falando, do que tem 500 mil seguidores. Ela é um beta, né? Ela não é a supra-sumo, né? Ela é de malhação, ela é de fitness, né? Ela não é a super ultra campeã de fitness, mas ela é muito descolada, todo mundo gosta dela. Então ela é um beta e é estrategicamente positivo para uma campanha. E aí a gente cai numa lógica que é o seguinte, tá? Que é o discurso contra a ação. Ou seja, até então a gente fazia propaganda falando, a gente faz comunicação, não é isso? Comunicação é falar, né? Pois é, mas hoje em dia o que vale é a ação e não o discurso, né? Quando você trabalha com discurso, a gente tinha os canais tradicionais que apresentam mensagens, manipulação de percepções, estabelece uma imagem de uma marca, e marca para as pessoas é o que elas percebem. Isso é o que acontecia. Hoje, o que acontece são canais muito mais interativos, né? Apresenta comportamentos, experiências com a marca, que a gente falou do marketing de experiência, o cara quer sentir aquilo, o cara quer entrar no lugar e quer... Ele não quer só comprar um produto, ele quer ter uma sensação, redefine a realidade e a marca é comprovação daquilo. Ela não é a marca, ela não fala, ela é. É diferente, entendeu? Ela não fala que ela é descolada. Ah, eu sou a marca descolada. Não, ela é descolada por quê? Porque ela faz uma festa, porque ela está nos eventos, ou porque ela criou uma campanha, ou ela criou um produto sustentável, como o Itaú faz muito bem, né? Eu vou mostrar alguns cases que comprovam isso que eu estou falando, né? Aí vocês vão entender melhor na prática, né? Mas o Itaú faz isso muito bem. O Itaú, ele não quer dizer que ele é um banco legal, ele é legal. E isso é muito mais forte, né? A propaganda que o Itaú pagou para o Rock in Rio foi uma ação. Eles chegaram a ver um último comercial que eles davam... Para quem doasse pro artista, eles davam um ingresso para o Rock in Rio. Vocês viram isso? Comercial de TV, que custa uma fortuna, ao invés deles criarem um mega comercial falando do Rock in Rio, não. Eles filmaram um artista de rua cantando com a... Como é que é o nome disso aqui, gente? Artista aqui, meu amigo. É onde guarda o violão? O quê? A case? Pô, pensei que era o nome. Não, não. A case... E ele bota aquela case para o pessoal deixar dinheiro, ele toca. Quando a pessoa vai dar o dinheiro, que apoia a cultura, eles vão lá, entra um cara e abre. Aí embaixo da case tem um convite para o Rock in Rio. O cara ia dar R$5 e ganhava um convite para o Rock in Rio. Fala assim, pô, você apoia a cultura. Você, entendeu? Quem bancava isso era o Itaú. Então eu achei assim muito maneiro. E, na verdade, eles usaram o comercial para mostrar esse case deles, né? Como é o case das bikes também no Rio de Janeiro, né? Então, na verdade, é exatamente isso. Não adianta mais você... falar, você tem que ser. A marca, ela, para atingir hoje o consumidor, ela tem que realmente ter uma atitude para com ele. Ela pode ter uma atitude de acordo com o perfil dela, e principalmente se ela tiver uma atitude que faça um bem para a sociedade. Aí você vai ainda mais além, né? Aí realmente você vai conquistar o engajamento das pessoas. Tem um negócio que a gente fala muito, engajamento. Essa palavra está na moda, engajamento. Por quê? Facebook, engajamento, né? O que é engajamento realmente, né? Engajamento não é você dar um like, né? Engajamento é quando a pessoa está realmente engajada com a marca, quando ela compartilha, quando ela conversa. E como é que você conquista esse engajamento? Quando você tem uma causa. Você tem que ter uma causabilidade. Você tem que ter uma causa para poder conquistar esse engajamento, né? O Itaú criou uma causa para ele, né? E várias marcas estão criando suas causas para conquistar esse engajamento das pessoas. E quando você via o cara, você falava, pô, esse cara é da Chili Beans, né? E ele começou a falar, e aí eu perguntei para ele, eu falei, como é que é a seleção de vocês para trabalhar na Chili Beans? Porque todo mundo que trabalha na Chili Beans é super descolado, né? Assim, parece que tem alguém só para escolher quem vai ser o funcionário da Chili Beans. Ele falou, cara, sinceramente, a gente nunca negou ninguém. O problema é que só bate na nossa porta a gente assim. Eu falei, é sério? Ele falou, sério, isso é a alma da empresa. Pra você ter ideia, no final do ano é feita uma confraternização entre todos os funcionários num cruzeiro, que são 2 dias de festa, num final de semana, com tudo liberado. Eu falei, tem vaga? Ele falou, não, você não é o perfil da Chili Beans. Eu falei, obrigado. Mas assim, também teve da Red Bull, era o mesmo lance. O cara era, sei lá, eu olhava pra ele e falava, esse cara já saltou de paraquedas 8 vezes, ele deve andar de bicicleta, já deve ter quebrado o corpo inteiro, né? E o cara era o head de marketing da Red Bull aqui, né? Então assim, isso é tão forte que é fácil você citar marcas que você vê que incorporam isso para elas, como o caso do Itaú, que são marcas que fazem, né? Assim, você vê, ontem a gente estava assistindo uma palestra na Semana de Comunicação de Petrópolis, eu sou aluno da Estácio, e aí, da Hardcore, os caras são alucinantes, os caras são muito bons mesmo. E aí tem um Sucos do Bem, Sucos do Bem ainda não está muito famoso, quem aqui conhece Sucos do Bem? Ó, tá vendo? Já conhece. E a maneira da comunicação dos caras, né? A gente que é de comunicação, a gente repara nisso. Eu comecei a tomar até a época da comunicação. Eu falei, caramba, que embalagem maneira, design diferente, não botaram milhões de frutos. Não o mate nada. É o melhor, né? O mate deles é ótimo. O mate me lembra o mate da praia, é bonzaço, né? Assim. E aí a gente perguntando, e aí o cara explicando, eu falei, beleza. Mas assim, há anos que no mercado é colocado fruta na embalagem, que é feito aquilo, né? É uma fórmula um pouco já certinha. E aí, como é que vocês convenceram o cliente disso? Ele falou, cara, a gente não convenceu. O cara é isso. O suco do cara é 100% natural. O suco do cara não tem adição de água, não tem conservante. Não... O cara é o do bem ali. Você olha pro cara, você enxerga a marca nele. Assim. E aí todo mundo na empresa absorve isso, né? E aí começa a não ficar aquela coisa fake. Não fica eu falando que eu sou o banco perfeito. Eu sou um banco perfeito. Né? Eu sou um banco descolado, todo mundo caretão de terno e gravata. Não, eu sou um banco mais descolado. No caso do Itaú, até o pessoal trabalha de terno e gravata. Mas assim, você vê que são marcas que respiram isso. A Apple respira inovação, né? Eu tenho a sensação de que qualquer produto que a Apple lançar vai ser tecnológico. Eu quero mexer. Não por ser publicitário, mas outras pessoas de outros ramos também fazem isso. Então, é o que o Tobias está falando, é você respirar isso, a marca ela começar a fazer isso, ao invés dela só contar que faz isso, né? É falar hoje, né, cara? Falar todo mundo fala, né? Falar, então é muito melhor quando alguém fala por você, né? E aí é o que a gente fala, que é dizer, né, não é a mesma coisa que fazer, né? Hoje o fazer está muito à frente. E aí, para comprovar um pouco, não sou só eu que estou falando, né? Tipo, o Guidon, que é o presidente diretor do júri de Cannes, falou, ó, se uma ação mudou ou atingiu um consumidor, merece bronze. Se mudou a vida de uma empresa, merece prata. Se influenciou a sociedade, merece ouro. Então, é muito disso. E aí uma frase de um amigo meu, até da Perestroika, não sei se já ouviram falar, as marcas não precisam ter um conteúdo interessante, elas precisam ser um conteúdo interessante. Então essa é um pouco da nova lógica da comunicação. E eu trouxe uns vídeos que mostram muito isso, né? Alguns vídeos, de repente, vocês já conheçam, mas como são estudantes, nem todos conhecem, então vamos assistir, porque todos são bem legais, assim. iniciativa da Volkswagen, né? Que além de tudo faz bem para a saúde, né? Essa da Heineken é antiga, mas é tão legal que eu... Vocês já viram essa da Champions League? Presentazione di un quartetto d'arti, lo Schnuren, poi ragazzi, quando le cose l'hanno fatte, l'hanno fatte. C'è una roba che si chiama, è questo auditorium di Mahler, questa cosa è che tu dicevo, ti prego, fammi sta fotografia, e hai finito a dire la madre. Milhões de pessoas, enfim, resultados. É, para as meninas que não conhecem, aquela música é da Champions League, né? Não sei, só tô, que é a emoção, que eles ficam todos animados, né? Que o cara começa a tocar ao vivo, né? É, bota mais um. Essa ação eu acho maneiríssima, porque assim, são dois países que são fanáticos de futebol, Espanha e Itália, assim como o Brasil. E aí pegaram os caras tops das torcidas, assim, os caras que realmente queriam muito assistir o grande clássico ali. E, pô, tirar o cara pra ir ver um concerto, sabe? E os caras estavam desesperados, assim, né? Deu pra ver ali. E aí, começar a tocar a Champions League ali, começar, né, como música clássica, assim, pros caras, foi indescritível. E você vê que é, o pouco de gente que tinha ali e o quanto isso atingiu, né? A gente tá aqui no Brasil assistindo, assim, então... É, o quanto que eles gastaram para tirar esses caras de casa, 100 pessoas, 1000 pessoas, igual a desalienação, e o quanto que isso repercutiu no mundo inteiro, né? Logo para a Heineken, que se orgulha muito de ser patrocinador oficial da, da UEFA, né? Da, da Champions League, desculpa. Esse é um case brasileiro também, para mostrar que a gente também faz coisa bacana no Brasil. Mas é bem legal, da Que Bom. O fundo é vermelho, para vocês terem ideia. É, ele é vermelho mesmo, da Que Bom. Legal, né? É... Essa eu juro que é fake, assim, mas é muito legal. Excusez-moi, je cherche le chemin de la gare. La gare, ouais, c'est très simple. Vous prenez la rue Jean Le Canuel qui est en face de vous, et puis vous prenez la première là. Excusez-moi, je cherche la gare. La gare. Oui, alors, vous prenez pas. C'est pas mal après se passer. Monsieur? Promoção da Samsung, do Galaxy S4, vocês viram isso? A pessoa tinha que ficar 60 minutos parada pra ganhar o celular numa, na estação de trem. Podia desviar o olhar, né? Nice. E agora tem um case de uma cerveja argentina, cara, que é fantástico. É dos nossos irmãos. Mas assim, cara, é alucinante. Eu vou dar uma explicada antes, porque eles inventaram a melhor desculpa do mundo. A cada vez que você fosse no bar, e tomasse a cerveja, pegasse a tampinha e colocasse numa urna, você estava doando um minuto de trabalho para ajudar as comunidades, ajudar. Então eles tinham uma equipe de trabalho, para cada cerveja que você tomava, você estava ajudando a cidade a construir creches, a reformar berçários, a limpar o lago, ou seja, cada cerveja era um bem para a humanidade. Então é uma coisa assim, muito fantástica a forma como eles fizeram essa campanha. Estuve limpiando un lago hasta recién. Por los patitos. ¡Estoy refaccionando escuelitas públicas! Vamos a este nuevo bloque con una muy buena noticia, porque le vamos a estar mostrando el trabajo que ha realizado Cerveza Norte. Los novios Norte están arreglando la ciudad. La mejor excusa del mundo para que salgas libre como una paloma. Era a melhor desculpa do mundo pro cara beber. E um case, assim, deixei pro final, que é um case brasileiro, que ganhou tudo em Cannes esse ano. Acho que você já, acho que a maioria já deve ter visto da Dove, né? Mas é muito legal e é justamente isso, né? Fazer, né? Ao invés de falar, né? O que adianta falar que a mulher é bonita? É ela, fazer ela entender o quanto ela é bonita. I always thought people were so cute and they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was going to change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. Definitely a person that looks tired when I'm tired, and when people say that, immediately I'm like, oh man. I'm starting to already get little crow's feet and stuff, which like my mom has, so yeah. I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. We didn't really know what we were doing. So that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I'd never been and walked into this big warehouse. And at the very end, there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see him. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. Yeah, the brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when, like, I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. Hmm. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. Hmm. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? It's short. Short? Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So this is your self-described image? And then somebody else described you like this sketch? I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that the stranger did. The stranger's was a little more, like, gentle. Closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Looks sadder, too. The second one is more beautiful. I think they're catching more of that from you. Yeah, yeah. She looks more open and friendly and way in how I see myself, but I think I still have some way to go. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Chloe's perception was so, so clearly different. Her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. It's troubling. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Our self-perceptions are generally kind of harsh and unbecoming when really that's not how the world sees us. The spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right, and we should spend more time appreciating the things that we do like. Bom, esse aqui nem tem nem explicação, né? É muito maneiro. Bom, e voltando. Então a gente vai falar rapidinho, que é, a gente tá com um pouco de pressa, de um case nosso. É, que um pouco esbarra um pouco nisso. A gente precisava, a gente tinha um problema, né? Qual era o primeiro problema? A gente atende uma multinacional de lentes de contato, e chamada CooperVision, né? E a direção mudou, a gente atendia Brasil e América Latina, e o México, Estados Unidos, era um outro departamento, enfim. E a partir de um momento a gente fazia um batalhão de materiais para eles aqui no Brasil, e eles decidiram que o material podia vir dos Estados Unidos, através do México, que eles traduziam para o México, e depois ele seria apenas adaptado para o português, e seria assim. Quer dizer, iam gastar muito menos, né? E era um problema isso pra gente. E como convencer esses caras, né? E depois veio um segundo problema, um outro cliente nosso, que é a Cotra, que é um trade, é uma agência que tem do consulado da Coreia em São Paulo, que traz empresas da Coreia para se instalar no Brasil. E eles dão todo o suporte para essas empresas. E a gente faz toda a comunicação dessas empresas. Só que essa agência, ela é gerida por 4 funcionários, assim, que ajudam nisso, que é uma brasileira, que é amiga nossa, e 3 coreanos. E a gente tinha uma dificuldade imensa de mostrar para eles a importância da comunicação, falar, a adequação dela para o Brasil. Eles que achavam que tinha que ser como é feito na Coreia. E que segue uma lógica totalmente louca, assim, eles pediam umas coisas que eu não entendia nem porquê, né? E isso era um problema também, a gente explicar para eles que eles precisavam realmente de uma agência brasileira que falasse a língua do consumidor deles, a mesma forma ou outra. E aí caímos nesse problema, como falar, né, para esses clientes que eles precisavam da gente, né? Pô, é o que eu falei, e eu vou falar de mim é meio suspeito, né? Como que eu vou falar isso? E aí a gente procurou uma solução criativa para falar isso, que a gente, para explicar aos gringos que eles precisam falar a nossa língua, que eles precisam adequar a comunicação deles ao nosso país. E mais do que explicar para eles, mostrar para eles que eles precisam disso, né? Como fazer isso? E aí a gente tentou usar a rede social para não... Não era Nova Estúdio que ia falar isso, eram as pessoas que iam falar para eles isso, né? É um pouco, foi uma tarefa até difícil, mas que se tornou um case engraçado e de sucesso, né? Que a gente nomeou ele de Brazilian Pop Wisdom, que é a sabedoria popular brasileira. O que que a gente fez? A gente falou, bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar coisas muito brasileiras, que só um brasileiro entenderia, né? O gringo não entende, algo que ele não entende. Só que a gente vai colocar em inglês, para ver o que que esse cara vai pensar. A gente tem uma tradutora nossa, que é americana, primeiro dia que a gente lançou a campanha, ela foi lá na porta e falou, o que que vocês estão fazendo? Não estou entendendo nada. Falei, justamente, você não está entendendo, mas o povo está entendendo. Quem é brasileiro entende, né? Então a gente pegou, começamos com ditados populares, coisas muito nacionais, traduzimos para o inglês totalmente tosco, realmente, tá, de propósito, e vimos a reação das pessoas para aquilo. E os gringos não estavam entendendo nada o que estava acontecendo. E aí sim eles entenderam a necessidade de falar a nossa língua, porque eles estavam totalmente boiando na história. E aí criamos uns posts e fomos lançando na internet. Aí vai lá. E aí temos o Deus ajuda quem cedo madruga, né? Em tempo de guerra, urubu é frango. Clássica da juventude, né? Esse aqui então, né? Camarão que dorme, a onda leva. Só um brasileiro entende essa imagem, né? Todo mundo viu essa luta, né? Todo mundo sabe o que foi isso. O cara não entendeu nada. Camarão, shrimp, né? O cara não entendeu nada, mas a gente entendeu. enfiando o pé na jaca, né? Jackfruit. Ou seja, pô, o que, que é isso, né, cara? Bom, vamos lá. Na mão do palhaço. Famosa, né? Mão do palhaço. Quem nunca deu a mão pra ele? Na pista pra negócio. On the road for business. É namoro ou amizade? Quer dizer, pô, essa é, né? Quem nunca, né? Eu não me permito falar. Cada macaco no seu galho. Isso foi na época que a Mulher dos Justos fez aquele quadradinho de 8, você lembra disso? Pô, foi ridículo aquilo, né? E foi bem na época. A gente pegava coisas assim que estavam bombando mesmo, né? E a galera, vamos lá, compartilhando, curtindo. E aí gerou um engajamento muito interessante das pessoas, que não era... A campanha era para mostrar para esses caras, mas o nosso público, os brasileiros, entraram, nem estavam entendendo por quê, mas se engajavam. E aí rolam umas coisas engraçadas, quer ver? Deixa eu passar para cá. Ó, não conte, né, com ovo e tal. Enfim, aqui é uma pena, porque aqui os caras, eu não consigo ler direito, mas aí o cara escreve, eles dão dicas, viajando na maionese, em traveling, aí o outro bota assim, gave zebra, deu zebra. A galera foi dando, e a gente foi fazendo o que a galera ia sugerindo, né? Por exemplo, gave zebra, a gente fez. Aí, ó, dica do nosso amigo Paulo Costa, gave zebra. E a galera, porra, que maneiro, aí vão dando outras dicas. Tinha umas 14. Ronaldo, shines a lot. Aí a menina vem e corrige a gente, ó, in Corinthians. Ela falou, pô, faltou, ó, in Corinthians. Quer dizer, gerou um engajamento muito interessante. É, vamos lá. É, pô, esse foi o pica das galáxias, né? E aí ele tem 164 compartilhamentos para um post que não é comercial, não foi pago. Ou seja, a galera compartilhando, né? Já é um número expressivo. E aí isso, gente comentando, e galera, pô... E aí aconteceu, foi bem naquela hora que teve aquelas revoltas, né? No Rio de Janeiro e tudo. Quer dizer, aquilo foi, pô, estopim pra gente, porque tinha uma causa. Lembra que eu falei de causabilidade? E aí vocês vão ver a diferença. Esse aqui teve 164. Esse aí, a giripoca vai piar. Esse teve 300 e eu não consigo ler, mas teve 300 e quanto? 350, 349. Quer dizer, você vê como é quando tem uma causa, né? As pessoas compraram. E aí, o que é? The snake gonna smoke, né? A cobra vai fumar. E a galera, ó, pessoas curtindo e tudo. Enfim, isso foi bem interessante, porque depois, né? Qual foi o resultado, né? A campanha teve 1000 likes sem a gente patrocinar nada, teve 700 pessoas compartilhando. Você vê que é um número muito próximo, né? Isso é muito raro, né? Se vocês pegarem estudos aí sobre posts, é muito raro você ter um compartilhamento muito próximo de like. O like ele é barato, né? O cara clica lá agora compartilhar, a pessoa realmente falar por aquilo. Então as pessoas compartilharam. Você vê 715 pessoas compartilharam essa campanha. E com isso a gente conseguiu mostrar para os caras que realmente eles precisam entender um pouco mais do Brasil. Precisam entender um pouco mais a nossa língua, a nossa cultura, né? Toda isso. E, enfim, no final a gente continuou com a conta da Cooper Vision. Os coreanos, eles continuam, assim, na verdade não mudou muito, não. Eles continuam dando palpite, mas menos, assim. Eles meio que pedem desculpa agora para dar palpite, assim. Falam assim, não, eu sei que você entende, mas dá para mudar. Você continua, mas enfim, pelo menos foi um argumento que a gente tem mais moral com eles hoje. Falam assim, não, tá bom, cara, você tá errado, mas eu vou fazer o que você tá falando. E, bom, esse é o case que a gente queria apresentar. O Pedro vai dar algumas dicas aqui também agora para finalizar, tá? Enfim, isso é o case. E agora no final, como eu falei com vocês, eu também sou universitário e às vezes o que a gente quer, a gente está igual esponja, né? A gente quer absorver conteúdo e muitas vezes a gente fica um pouco perdido. Eu sou um que vira e mexe, estou perdido com alguma coisa, tem que consultar ele. E a gente trouxe aqui algumas dicas para vocês de coisas que quem é publicitário, independente da área, não pode faltar. Vocês não podem deixar de ter referência, né? É o que vai diferenciar um garoto de recados de um atendimento, uma calculadora de um mídia. Vai diferenciar um tutorial de internet de um criativo, né? Então, assim, sites que vocês devem entrar, de preferência, todo dia, né? As of the World, Brainstorm, enfim, vale a pena bater foto, entrar, consultar. Agências, que são agências referências não só no Brasil, no mundo inteiro. A UMAP, DM9, África, a ação da Dove, a da Ogvi, Loduca. Quem são os caras do mercado? Marcelo Serpa, Fábio Fernandes, Guga, Luiz Sanches, Guilherme, enfim. Eugênio Molli, excelente redator. É, tem umas daqui a dele, né? Que o Rafael, nosso redator, é fascinado nele. É. Ele é muito bom. E um pouco sobre arte, quem são os artistas que bombam também. A gente falou de botar o Matisse aí depois, né? É. Que é excelente, é um dos artistas mais gráficos que tem, resolve o cor como ninguém. Enfim, são excelentes referências aí pra vocês, na verdade pra gente, né? Do que tá bombando no mercado, quem é que a gente tem que mirar, né? A gente tem que mirar quem tá lá em cima, na verdade, pra conseguir grandes coisas. Eu acho que é isso, né? É, na verdade, isso não, não são todos, são alguns, né? Que a gente citou assim rápido, né? Algumas coisas que eles deveriam conhecer, quem gosta de propaganda, é o Banksy, né? O La Chapelle é um fotógrafo, agora ele fez uma campanha para Havaianas mundial, é bem legal. O Carson, eu sou fã desse cara, David Carson, um cara que criou um estilo de design na década de 80, totalmente inovador. Bom, são só algumas referências, tá? Tem milhares, né? Você vai dizer, ah, o fulano, o ciclano, tem milhares, né? Hoje a propaganda, ela é viva e toda hora está mudando, enfim. É, mas é isso, queria agradecer a todos vocês pela ótima... Eu não sei se a gente vai ser linchado aqui, mas enfim, só tinha uma. Eu trouxe uma caneca pra galera. E aí eu não sei se isso vai ser sorteado, eu não sei. Tá funcionando? Como é que é? São os alunos que organizam a semana de comunicação? A gente tem duas listas de presença que a gente passou. Todo mundo assinou as listas de presença? Ah, agora todo mundo corre, né? Fala que vai sortear, todo mundo corre. A gente tem duas listas. E aí vocês vão ter só que escolher entre um número um ou dois. Lista 1, lista 2, e depois um número na lista. Aleatório. Aí eu te digo como é que as listas pararam, do zero até que número, e você escolhe um número. Um escolhe a lista, outro escolhe o número na lista. Beleza? Aí fica bem, bem isento. Gente, a gente não falou, mas se alguém quiser, quer, tem alguma dúvida... Ó, se botar nome nas duas listas, não vale, hein? É. Vale a malandragem. Alguém quer perguntar alguma coisa, né? A gente tá aí... Gente, pista tá aberta, pra negócio. Tá aberta a pergunta e alguém quer perguntar, aproveitar enquanto a gente faz a transição aí. Pedir desculpas e agradecer o pessoal Voz da Serra que já chegou e tá aí aguardando pacientemente. Obrigado pelo... Já? Foram clientes do jornal aí. Já, é bom. Quem quer perguntar? Alguém? Nada, gente? Tipo assim, telefone? Tá. Não. Não rolou, né? Se quiser conhecer a agência, tá convidado. Você prepara um pouco longe, mas enfim, passar a tarde lá. Oi, Cristiana. Oi. Professora Cristiana. Eu pedi a vocês dois para disponibilizarem para os alunos essas dicas finais aí. Sim, claro. Deixar aí com a Alan, passar um slide. Oi? Dar os parabéns, a palestra é ótima. Obrigado. Quase não dá para ter pergunta mesmo, porque vocês fecharam tudo muito bem fechado. Não, que isso. Eu acho que é um assunto muito legal para os alunos. A gente está toda hora falando disso, né? Uhum. Vocês trouxeram o assunto de uma maneira muito clara, muito objetiva. E acho que vai ser bem produtivo para eles. Tá? Eles foram então, muito bem formados, Cris. É, foram, né? Todos dois, né? Equipes ótima, né? Aluno do Alan? Foi a primeira turma. Foi. Ah, então, é isso aí. Meu professor, tá aqui. Então tá bom, obrigada para vocês. Nada, que isso. Muito obrigado, gente. É, o Alan até pediu para eu comentar. A gente fundou agora, lá em Petrópolis, o Clube de Publicidade de Petrópolis, o CPP. Né, a gente faz parte da diretoria, fundamos no ano passado e tudo. E é um clube onde as agências estão se associando, fornecedores e tudo, de profissionalizar um pouco mais esse mercado. Né? E eu gostaria de convidar também o pessoal aqui de Friburgo, porque apesar dele ser em Petrópolis, se chamar CPP, pode se filiar também ao clube, tá? Agências daqui da região. Enfim, o que a gente quer é mostrar o nosso trabalho profissional um pouco mais para o estado do Rio, né? Petrópolis ficou muito esquecida, estou falando da cidade, ficou muito esquecida muito tempo sem isso, e agora hoje tem ótimos, excelentes trabalhos, né? Inclusive de outras agências, concorrentes e tudo, coisas muito legais que acontecem lá e que às vezes as pessoas não têm acesso, não sabem. Então a gente quer profissionalizar mesmo, mostrar para o empresário a importância de uma comunicação bem feita, a diferença que isso faz, né, para o empreendimento dele, para o trabalho dele, para a empresa dele, e esse é o nosso intuito. Então, também, se quiserem acessar, tem o CPP, que é o Clube de Publicidade de Petrópolis, né? Quem quiser se filiar, a gente faz eventos, traz palestras, faz algumas coisas. Maravilha, maravilha, Pedro. A gente passa aí pro pessoal. Publicitário com orgulho, alguém quer? Deixa comigo os cartões, depois eu distribuo pra galera. Não vale reproduzir o adesivo não, hein, gente. É com orgulho. Só porque é santo de casa, entendeu? Aqui, eu tô com uma lista aqui. A segunda tá por aí rodando, chegou? Já chegou? Chegou aqui, então vamos lá. Tobias, número 1 ou 2? 2. Número 2. Então vamos lá. Pedro, de 1 a 39. 8. Número 8? Número 8 é Paula de Carvalho Winter. Quem é a Paula? A Paula. Muito bem, Paula. E aí a gente vai fazer uma outra brincadeira. Pedro, lista número 1. Tobias, número de 1 até 34. 26. Não, ele escolheu a lista, você é o número. Agora você... Ah, só tem duas listas. Número... 26. 26 é Pedro Fernandes. Quem é Pedro? Tem uma condição. Pedro Fernandes está aí? Bater uma foto e colocar na nossa página. Todo mundo que ganha caneca faz isso. Então bota lá, faz o jeito que quiser, manda pra gente. Obrigado, Paulo. Quem é o Pedro Fernandes? Tá não? Então vamos outro número. De 1 até 34. Não vale qual? 30. Número 30 é Bruna Mendes de Souza. Quem é a Bruna? Oi, Bruna. Você falou lá fora... Poxa, faz alguma coisa pra eu ganhar alguma coisa. Eu falei que eu ia torcer por você. Você viu que foi o segundo número. Ele soprou, ele falou. Ganhou um livro, gente. A gente vai deixar outro livro pro sorteio na segunda palestra com o pessoal do Jornal Voz da Serra. É por isso que na manhã a gente escolheu 30 lá fora? Não me quebra agora, né, Pedro? Valeu, hein, gente. Obrigado, hein. Bom, gente, eu vou com o pessoal de publicidade ali fora um instantinho. Enquanto isso, os meninos vão e a Cristina vai ajudar a gente a se sorrear o pessoal da Voz da Serra. Já estou retornando, tá ok?